Porque o governo já viu que não dá para tirar a boca da farinha com as outras coisas que estão a acontecer na rua. Para dar uma foto de uma boca da farinha, a gente vai trabalhar na turma e vir a arrepender. Después se me ha reflejado dos viernes, mes a veces, o una hora que se me prestase. Cristo no me ha visto que la emoción me dice que fuese a una reposición con la cura de paz directa, es que si me capta para la casa pacífica, o que ver que se vive para la vacación, no es un rebacho. Thank you. Port nësi je, sërëpesi je, naha hënamjal pahesi, nërës ajsnë shanal. Thank you. Shanav Ordnete, amen, ein Sohn. Christos Sönöv, Jev Haidnetsov, Christos Sönöv, Jev Haidnetsov, Christos Sönöv, Jev Haidnetsov. Thank you.